Parado no tempo, longe de tudo, agora eu já sei onde ficaram todos os meus sonhos. A gente fazia uma oficina, agora já sei onde ficaram os meus dias. Sem ter rumo, agora eu já sei onde aumentaram as minhas dívidas. Um dia passa na minha vida e eu não vou viver. Já não restava nada, até que o som da tua voz me fez vida. Novo tempo vem das coisas velhas, já não me lembro mais. Já não restava nada, até que o som da tua voz me fez Deus fez uma aliança muito forte nesse ministério com a minha vida. E esse ano ele colocou na minha vida a nossa primeira filha, que vai estar chegando agora no mês de julho. Essa é a promessa do Senhor que se cumpre sobre as nossas vidas. E sem mesmo ainda ter a Marcela nos nossos braços, a gente já sabe como que é realmente ter um sentimento de entregar o seu único filho, o filho da promessa, o filho tão amado. E numa noite, muitos não conseguiram entender quando um pai e uma mãe pediram mais uma noite. E hoje, aquela criança, aquele filho amado, se transformou num pastor e será também um grande pescador de vidas, assim como que é a vida desse homem que a gente tanto ama. Vamos adorar ao Senhor.